Olá pessoas, está começando mais uma edição do podcast 9 Minutos. Dessa vez a gente vem com novidade, né Paula? É isso aí, hoje estamos aqui com a Ana Fulgêncio, que acabou de voltar de uma temporada na Europa, está graduando em Química, é viciada em seriado, e seriado é o tema de hoje, né Caio? É isso aí, vamos pro cast. Já, oi Ana. Oi galera. Pronto, agora pode falar, Caio. Como a Paula já adiantou, o tema dessa semana são os seriados que a gente mais ama. Por isso a gente convidou a Ana e cada um veio aqui para falar sobre um seriado que já é famoso e sobre um que a gente guarda no coração. Ana, pode começar falando sobre o seriado reconhecido que você mais ama. Manda ver, Ana. São vários seriados conhecidos que eu amo, mas hoje eu vou falar só sobre Homeland. É um seriado sobre espionagem pós-setembro de 2001 nos Estados Unidos. Ele é tão bom, mas tão bom que conquistou diversos prêmios, inclusive Globo de Ouro, Emmy, graças à grande atuação da Claire Danes, que arrasa no papel de Carrie. A série ela tem um roteiro incrível, que sempre surpreende. Começou em 2011, tem duas temporadas, saindo para a terceira. Uma série que eu sempre tive carinho especial, principalmente desde o último ano, é Dexter. Porque eu acho que é um seriado que tem muito a ver comigo. Ela conta a história do Dexter Morgan. Ele é um forense acima de qualquer suspeita, só que não. A série já ia ser boa se a gente parasse por aqui. Mas à noite ele vai caçar criminosos que, de um jeito ou de outro, ou com poder, ou com contatos, fugiram da justiça. E ele mata como uma mostra de que a justiça será feita. Apesar dele ser uma pessoa pacata, amiga, companheira de todo mundo, ele tem um lado psicológico muito forte, que conversa realmente com ele. E o Michael C. Hall, o protagonista, consegue mostrar muito bem esses dois lados. Uma outra coisa que eu recomendo para quem quer começar a ver Dexter é fazer maratona, porque não é aquela série que você vê um episódio e sabe o que está acontecendo. Então é legal você ver numa levada só, pega um fim de semana e dedica inteiro ao Dexter que vai valer a pena. Bom, eu vou falar de um seriado que eu acho que todo mundo pelo menos já ouviu falar nele, que é o Friends. Conta a história de seis amigos, como o nome já diz, são as situações do cotidiano que acontecem com eles. É uma comédia, foi exibido durante 10 anos, ele deixou de ser gravado em 2004 e até hoje ele é exibido em vários canais pelo mundo. E quais são os seus personagens preferidos? Friends pra mim é como Chaves, não dá pra escolher um personagem preferido, sinceramente eu não sei te falar. Mas assim, dois que eu acho sensacionais, Joey. How you doing? E a Phoebe. Smelly cat, smelly cat, what are they feeding you? Eles são muito comédia, não tem explicação. E o que eu gosto no Friends é que eles, assim, as piadas são rápidas, raciocínio super rápido e também tem uma sequência. Então se de repente você quer de paraquedas, sei lá na quinta temporada, vai ter uma piadinha interna entre eles que tipo, você não vai entender. Mas assim, eu tenho um carinho enorme, eu acho sensacional, eu tenho box. Assisto até na Warner quando eu tô de bobeira mesmo. É uma coisa que eu não canso de ver. Agora nós vamos pular pra aquela série de coração. Bem saidinha a nossa convidada, já tô até apresentando o podcast. A série que eu escolhi, que foi também muito difícil, foi a série Alias. Ela começou em 2001 e teve somente 5 temporadas. É a série que acabou lançando pra Jennifer Garner. É uma ótima dica pra quem gosta de ficção e espionagem. Ela foi escrita por J.J. Abrams, aquele mesmo de Lost, de Fringe. Não é tão conhecida, mas mesmo assim muito, muito boa. E quem é fanático pelo J.J. Abrams e essa série sempre vai correr atrás de ele. A minha série do coração é Chuck. E quando eu tava pensando na pauta do podcast, eu já tinha decidido que essa seria a série, mas eu tava me perguntando por que ela é tão boa. Foi a primeira que eu assisti por completo, do começo ao fim, sem pular nenhum episódio, de tudo em sequência. E ela conta a história de um nerd que recebe um e-mail de um ex-colega de faculdade. E nesse meio tem uma espécie de programa que implanta vários segredos de agências do governo no cérebro dele. E ele acaba se tornando espião. Mas espera aí, quem nunca quis ser um espião? Eu. Acho que é por isso. Paulo, você é de fora. É uma agente federal gostosa, um nerd e um coronel todo turrão. Esses são os personagens principais. Então, a história tá ali. A gente sabe o que vai vir. E mesmo assim, os produtores conseguiram fazer um final de série bem melancólico para deixar saudade. Além disso, durante o seriado, houve muita participação de atores que fizeram filmes famosos. A Linda Hamilton no Terminador do Futuro, o Timothy Dalton, que foi 007, a Carrie Ann Moss, que é a Trinity do Matrix, também participou da última temporada. Então acho que é um pouquinho de tudo. É um seriado leve que brinca com essa cultura pop que a gente tanto ama. Loving you the way I do, I know we're gonna make it through. Então, a minha série do coração é Gilmore Girls. Tem muita gente que tem uma preguicinha do seriado, porque a história basicamente fica em torno da mãe e uma filha adolescente. A mãe teve a menina com 16 anos. A menina que tem 16 anos era pra ser totalmente adolescente, irresponsável. E ao contrário, é a Lorelai, que é a mãe, que é a porra louca da história, vamos dizer assim. Gilmore Girls se passa num povoado fictício que chama Stars Hollow. E a cidade é cheia de personagens esquisitos, né, Ana? Não sei, deve ser a água de lá. E o seriado, ele explora assuntos como família, amizades, conflitos, classes sociais. E uma característica, assim, muito marcante do Gilmore Girls são os diálogos. Eles são muito rápidos, são inteligentes, eles fazem muita referência à cultura popular, fazem crítica ao governo. O seriado dele foi ao ar de 2000 a 2007 e é o seriado do meu coração. Tipo, eu tenho um carinho super especial, assisto várias vezes, eu vejo a gente dar crise de riso com a Lorelai. E é isso, eu indico pra quem quiser ver. Foi o primeiro seriado que eu vi também. Foi a Ana que me apresentou, inclusive. Obrigada. É. Eu tô fazendo coraçõezinhos com as mãos da gente. É isso, a gente já deu algumas dicas de série. Agora eu tenho uma dica de site. O Serial Série, do qual eu escrevo, www.serialserie.com.br. Lá você pode ver meu texto sobre Game of Thrones e sobre o website. Bom, é isso. Vamos agradecer a presença da Ana. Então, até a próxima. Próxima vez estarei aqui. Oh. Irei apresentar o programa. Ei, a Ana sou eu. Então é isso, galera. Não deixe de acompanhar nosso Twitter, nosso Facebook. Na próxima semana tem mais. Beijo. Tchau.